que vem, impuro a vitória e a lágrima que chega entre as linhas tortas de forma trágica. E o sofrimento em dose calma lapida a alma. O chão sempre foi a base pra torre mais alta. Pague o preço pra ser líder, cê quer? É sufoco. Soldado fraco é o fim da guerra, vai jogar o jogo, é só querer. Atitude é ideologia que me segue, segunda pele que somente o rap conserta. Do fim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela. Tudo fim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela. De lá que vem, força de vontade, sede de vitória. Amor divino em busca da glória. Mas bate que não corre, é foda. Pra ele o sucesso incomoda. Ladrão de galinha que perdeu a linha, trouxe uma pá de polícia na bota, é foda. Ver o que me incomoda e não poder dizer. Enquanto isso, o cu de burro tenta se crescer. De lá que vem, força de vontade, instinto de guerra. A fama na humilde tá cravada na terra. Também tem quem não entendeu, sofreu como eu, mas desmereceu e no mundão se perdeu. Perto do fim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela. Perto do fim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela. Mano, de lá que vem, cê sabe, o corre é louco. O gambé me pega na errada e põe moeda no bolso. Aí a vida continua, cê quer? Tá na rua. Seu catá é mais um brasileiro na lua de BM. Assim em banco, couro creme. A 10 por hora que viaja, as cadelinha treme. No Bahamas, os bico vê. Xiii, minha nossa! Calma, vai ser do jeito que cê gosta. O galo canta, então é hora de ir. 5 mil numa noite dessa é pouco pra mim o fim do fim é perder o respeito. Deixa eu sonhar, cada louco sonha do seu jeito. É sempre assim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela. É sempre assim, algum pressentimento é ruim. Os manos sente, mas não se arrepende, doido é assim. 14, 15, 13, pra eles e pra elas. Perdido do pai, da mãe, zoando na favela.